Ellen Sila Lume Nomenti Elvo, uma estrela brilha sobre a hora do nosso encontro, pessoal. Eu sou o Reinaldo, membro fundador da Valinor e especialista em Tolkien, e este é mais um episódio de Passos pela Terra-média, o nosso podcast em que eu caminho com a minha doguinha treteira, Zelda, aqui pelas ruas de São Carlos do Pinhal e converso com vocês sobre a obra de Tolkien. E aliás, hoje, se tudo der certo pelas minhas contas aqui, pelo esquema dos episódios, Zelda comendo coisas estranhas já. De fato, tem uma estrela brilhando sobre a do nosso encontro, porque afinal, hoje é Natal. Então, sejam bem-vindos a um episódio natalino e um episódio muito especial no qual nós vamos fechar, então, a nossa série da história da Terra-média, com o volume 12, Povos da Terra-média, falando nesse final de ano, né? Sempre cabe muito bem esse tipo de discussão e reflexão sobre a questão do tempo, de como é que o tempo afeta a nós e também aos elfos, que somos todos criaturas que estão dentro do tempo, dentro do fluxo do tempo. Por que que eu estou falando isso? A gente poderia escolher, de novo, muitos textos diferentes do volume 12 de Os Povos da Terra-média para discutir aqui. Tem muito material interessante, tem toda a evolução dos apêndices do Senhor dos Anéis, do prólogo do Senhor dos Anéis. Tem o texto do tal Elmar, que eu achei que eu ia falar sobre ele, mas pensando bem, para terminar numa nota um pouco menos sombria, a parte aqui dos 12 volumes, eu achei melhor deixar para um futuro episódio. Não deve demorar muito, porque é um texto bem legal e pouco comentado. Então, eu acabei escolhendo um texto bem, bem lado B, assim, bem, bem diferentão, esquisitão, que é o Dangueth Pengolodh. O Dangueth Pengolodh, que nada mais, nada menos é do que um texto não ficcional discutindo temas filosóficos e linguísticos, escrito por um erudito élfico, que é, como o nome diz, como o texto chama Dangueth Pengolodh, é o Pengolodh que, se não me engano, devia ter checado isso antes de gravar o episódio, mas tenho quase certeza, se a memória não me falha, minha memória de quase idoso não me falha, é um erudito élfico que viveu em Gondolin e hoje, dá para dizer hoje, porque acho que ele está lá ainda, vive em Tol Eressëa, na Ilha Solitária, com os elfos que conseguiram então retornar da Terra-média para as vizinhanças do Reino Abençoado, para o Reino Abençoado, vai, após a queda de Gondolin, após a destruição de Beleriand, a Guerra da Ira. Então, esse Pengolodh aí, embora ele pareça ser um cara muito acadêmico, esse cara viu muita coisa, pessoal, viu muita coisa. E retornamos também com outra figura que é muito querida do meu coração, que é o Elfwina, o navegante anglo-saxão que vai parar em Tol Eressëa, segundo algumas versões das narrativas do Silmarillion, né, da moldura narrativa metaficcional do Silmarillion. Metaficcional é essa ideia de você criar, resumindo muito resumidamente, assim é mais complexo que isso, mas dá para resumir assim. Criar uma explicação para como aquele texto de ficção foi transmitido no mundo real, pensando que aquilo é uma história que foi contada por uma pessoa de verdade no mundo real. Essa ficção de que o que você está escrevendo não é ficção, essa é a moldura metaficcional. A ideia de que existem manuscritos e tal. O Tolkien, então, como eu já disse algumas vezes aqui no podcast, ele durante muito tempo imaginou que a moldura metaficcional mais adequada seria fazer com que esse marinheiro anglo-saxão, Elfwine, conseguisse de alguma maneira chegar até Tol Eressëa, atravessando o Atlântico, sem chegar à América, porque ele não sabia que existia América. E aí, então, conversar com os elfos, recolher as histórias da Primeira Era com os elfos, talvez até da Segunda Era, até da Terceira Era, não sabemos. E aí trazer de volta para o mundo medieval nosso e o Tolkien então encontrar esses textos, provavelmente em anglo-saxão mesmo, que era a língua que o Elfwina sabia. Não sabemos se o Elfwina falava latim, por exemplo, e aí o Tolkien seria o tradutor desses textos para o inglês moderno. Muito bem. Então, nesse texto, no Dangwith Pengalot, a resposta de Pengalot... Pengalot, aliás, meus pensamentos intrusivos. Eu sempre ouço o nome dele, eu leio o nome dele e eu penso em pingulinho em português. Vocês me desculpem, a mente poluída. O que o Pengalot está falando com o Elfwina, o que ele está contando para o seu amigo humano anglo-saxão, o Elfwina... Elfwina, de novo, cujo nome inclusive significa amigo dos elfos, com toda a razão, é responder a uma pergunta, assim, filosófica mesmo e até linguística, né? Por que que, se os elfos são imortais, ou pelo menos têm aquela vida muito longa, coextensiva com o tempo de existência de Arda, da Terra ou do Sistema Solar? Sim, tem essa discussão sobre o Sistema Solar, falei um pouquinho disso no episódio sobre o Atrabeth, em outros. Por que, se eles são imortais, por que que as línguas deles mudam com o passar do tempo? Como é que pode ser verdade uma coisa dessa, Batman? Como eu diria aquele vídeo infame da internet geriátrica que eu conheço, né? Como é que pode ser verdade, Batman? Me explica esse negócio. E o Pengalot, então, dá uma resposta muito bonita e muito filosófica para essa dúvida, essa incredulidade quase do Elfwina sobre esse tema. E como é um texto muito bonito, assim, em termos de forma mesmo, muito interessante da gente pegar no ouvido assim o que ele está falando, eu vou ler muitos trechos aqui, vou tentar ler e comentar. Lembrando, então, que esse volume 12, dos Povos da Terra-média, foi traduzido muito habilmente pelo meu colega, o Eduardo Boheme. Grande Edu, se estiver ouvindo, um grande abraço. Então, o Dangwith Pengalot começa assim. Passando carro aqui, vocês me desculpem. Vamos lá. Começar em grande estilo e deixar os carros passarem. Agora dá sim. Ora me indagas, Elfwina, sobre os idiomas dos elfos, dizendo que muito te espantas ao descobrir que eles são diversos, de fato aparentados, e contudo dessemelhantes, diferentes, né? Pois vendo que não morrem os elfos, e que suas memórias alcançam eras há muito passadas, não compreendes por que toda a raça dos Quendi, ou seja, a raça dos elfos, pegando tanto os Eldar quanto os Avari, né? Não compreendes por que toda a raça dos Quendi não manteve a língua que tinham outrora em comum, uma só e a mesma entre todas as suas gentes. Então esse é o problema de base, né? Como assim, né? Não faz sentido. E a explicação do Elfwina é muito, muito legal, como vocês vão ver. E aí ele prossegue. Mas vê, Elfwina, dentro de Ea, todas as coisas mudam, mesmo os Valar. Pois em Ea percebemos o desenrolar de uma história conforme ela acontece. Assim como um homem pode ler um grande livro, e quando termina de ler, ele está consumado e completo em sua mente, de acordo com a sua medida. Então, afinal, ele percebe que algo de belo que resistiu por muito tempo, como alguma montanha ou rio de renome, algum reino ou alguma grande cidade, ou então algum ser poderoso, como um rei, ou poeta, ou uma mulher de beleza e majestade, ou mesmo talvez um dos senhores do oeste, quer dizer, os Valar, né? Que esses todos são, se de fato forem, tudo o que se diz deles desde o início até o fim. Então, essa ideia de que as coisas, elas podem ter uma essência delas ao longo do tempo, mas elas são, acima de tudo, o que acontece com elas ao longo do tempo. E ele vai continuar isso com uma metáfora falando de um rio, simplesmente do rio mais famoso da primeira era lá do mapa de Beleriand no Silmarillion. Vocês já vão ver que rio é esse. Então prossegue o texto. Da nascente nas montanhas até as fozes do mar, tudo é o Sirion, né, o rio Sirion. Da nascente das montanhas até as fozes do mar, tudo é o Sirion. E da primeira vez que brotou até desaparecer, quando a terra foi rompida na grande batalha. Ou seja, ele falando do fim do Sirion na destruição da Guerra da Ira. Isso também é o Sirion e nada menos. Embora nós, postos a contemplar a grande história, lendo linha a linha, possamos falar do rio mudando conforme flui e se alarga, ou morrendo ao transbordar, ou ser devorado pelo mar. Sim, mesmo quando de sua primeira chegada a Ea, ele muda do rio para falar de um personagem, falar do Manwë. Então, sim, mesmo quando de sua primeira chegada a Ea, desde o lado de Ilúvatar, e do jovem senhor dos Valar na alva ira de sua batalha com Melkor, até o silente rei de anos incontáveis que se assenta sobre as alturas invisíveis de Oiolosse e que observa, mas não mais fala. Tudo isso é ele a quem chamamos de Manwë. Então, Manwë é, ele é tudo isso, todas essas mudanças, o que ele era do lado de Ilúvatar, o jovem rei que lutou contra o Melkor, e a figura que está silenciosa agora, que está lá parada em cima da montanha, da neve sempre eterna, da neve que nunca termina em Valinor. Tudo isso é o Manwë. Mais uma metáfora agora de uma árvore. Ora, em verdade, uma grande árvore pode sobreviver a muitos homens e pode se lembrar da semente da qual brotou antes que todos os homens que ora caminham na terra não fossem ainda nascidos. Mas a casca na qual repousas tua mão e as folhas que te fazem sombra não são como era a semente, nem como há de ser a lenha seca que apodrece com o fungo ou acaba em chamas. E há outras árvores no entorno, cada qual diferente em tamanho e em forma, de acordo com os acasos de suas vidas, embora sejam todas aparentadas, rebentos, ou seja, gerados, né, filhos, entre aspas, de uma única árvore ainda mais velha, geminadas, portanto, de uma única semente de há muito tempo. É curioso, né, a gente aqui vê como é que os entes realmente aprenderam com os elfos. Ele está falando da memória da árvore, de personalizar a árvore como essa memória de novo, de todas essas mudanças tão longas que vão desde a semente até o momento em que a árvore é quase só lenha. É uma coisa que a gente vê, inclusive, também, como a gente comentou um pouquinho, eu acho, num episódio sobre os documentos do Clube Notion, do Tolkien de imaginar que as coisas físicas, às vezes mesmo inanimadas, elas guardam essa memória da história do universo nelas, que de alguma maneira que você consegue até acessar. Bom, depois de todas essas metáforas, então, o Pengolov vai falar dos próprios elfos, saindo da metáfora e indo pro tema mais direto. Imortais dentro de Ea, né, dentro do universo, são os Eldar. Mas, visto que, tal como homens, eles habitam em formas que vêm de Ea, que vêm do universo, da natureza física do universo, eles não são mais imutáveis do que as grandes árvores, nem nas formas que habitam e nem nas coisas que desejam ou conquistam por meio dessas formas. Por que então não haveriam de mudar na fala, da qual uma parte é feita com línguas e recebida por ouvidos, né, por coisas físicas, por carne da língua e dos ouvidos? Foi dito por alguns entre nossos mestres do saber que, quanto a homens, os mais velhos ensinam a seus filhos a sua fala, e então logo partem, de sorte que suas vozes não são mais ouvidas, e os filhos não têm lembrança do idioma de sua mocidade, salvo suas próprias memórias nubladas. Portanto, em cada breve geração de homens, a mudança pode ser célere, pode ser rápida e desenfreada. Mas essa matéria parece-me menos simples, né? Tipo, aí o Pengolet fala, ó, tudo bem, no caso dos homens tem essa mudança, mas não é só isso que está acontecendo. Esmaecidas, né, fracas, enfraquecidas, de fato, podem ser as memórias de homens. Mas digo-te, Elfuina, mesmo que a memória que tens do teu próprio ser fosse clara como a do mais sábio dos Eldar, ainda assim, no curto lapso da tua vida, tua fala mudaria. E caso continuasses a viver com a vida dos elfos, tanto mais ela mudaria, até que, olhando para trás, perceberias que na tua mocidade falavas um idioma alienígena. Pois os homens trocam tanto suas palavras velhas por novas, quanto sua antiga maneira de falar, por outra maneira no decurso de suas próprias vidas, e não apenas no primeiro aprendizado da fala. E essa mudança decorre, acima de tudo, da própria mutabilidade de Ea. Então ele dá a entender aqui que a chave é justamente o fato de que O universo como um todo, do qual tanto elfos quanto homens tiram a sua existência, o seu sustento, ele é mutável. E isso vai afetar também a mudança das línguas. E a élfica. Zelda! Zelda revoltada, Zelda revoltadíssima, vendo o cachorro de longe querendo tretar. É um gênio, viu? Zeldinha, chega! Oh, meu Deus do céu! Eu aqui na filosofia, no filosofês, e a Zelda tretando. Então é isso, o lance da mutabilidade do próprio universo. Nossa, mas que insistência, meu. Ele continua então. Ou a mutabilidade de Ea, ou se preferes, né? Falando ainda com o Elfina, da natureza da fala, que está plenamente viva apenas quando nasce. Mas quando a união do pensamento e do som cai no costume antigo e não se percebe mais os dois como dissociáveis, né, como separáveis, aí a palavra já está mortiça, né, moribunda, prestes a morrer, e sem gáudio, sem alegria. O som esperando por algum novo pensamento. E o pensamento sôfrego, né, ávido, com muita vontade, de um traje sonoro. De novo padrão, de uma outra roupa de som para a ideia que corresponde a essa alma, digamos, da palavra. Muito, muito interessante a analogia, assim. É como se realmente a palavra cansasse, né, o conceito por trás da palavra cansasse de usar a mesma roupa e procurasse uma roupa nova. Essa é um pouco a ideia. E aí ele prossegue. Logo, Elfwina, eu te digo, por mais que a mudança, que por muito tempo passa despercebida, como o crescer de uma árvore, fosse outrora realmente demorada em Aman, né, em Valinor, antes do nascer da lua. E, aliás, ele escreve aqui do lua, muito legal a coisa no masculino da visão élfica do lua, por ser onde está o Tilion, que é um Maia masculino. Então, fosse outrora realmente demorada em Aman, antes do nascer do Lua, e mesmo na Terra-média, sob o sono de Yavanna, aquele momento então, para quem não lembra, que durante bilênios provavelmente, as coisas vivas da Terra-média ficam dormentes ali, como se fossem sementes dormentes no solo. Mais um cachorro. Oh, meu Deus, hoje é o dia da cachorrada treteira. Então, o sono de Yavanna. Muito mais morosa, mais lenta do que é agora entre os homens, ainda assim, em meio aos Eldar, essa constância foi contrabalançada pelas mudanças que vêm do desejo e do desígnio. Isso é bem interessante também. Os elfos, além de seguirem no fluxo do tempo, das mudanças do tempo, eles também mudam de propósito a sua língua. Mudanças que muitas das quais, é verdade, diferiam um pouco no aspecto exterior daquelas de crescimento inadvertido, não intencional. Então ele falando que, comparando, as mudanças que os elfos fazem de propósito não diferem tanto das mudanças que acontecem nas línguas humanas sem propósito, sem intenção. Assim, os Eldar às vezes trocavam os sons de sua fala por outros sons que lhes pareciam mais agradáveis, ou que ao menos fossem mais virentes, mais vivazes, mais fortes. Mas isso eles não faziam a esmo. Pois o Zeldar conhece seu idioma não só palavra por palavra, mas como um todo. Conforme falam, sabem não apenas de que sons é tecida a palavra que pronunciam. Ê, Zelda! Hoje é dia, pessoal. Sabem não apenas de que sons é tecida a palavra que pronunciam, mas de que sons e padrões sonoros se compõem toda a sua fala, em dado momento. Portanto, nenhum dentre os Zeldar mudaria os sons de uma única palavra, mas antes mudaria um determinado som em toda a estrutura da sua fala. Nem traria uma só palavra, um som ou união de sons que não estivesse dantes, antes presente, mas substituiria algum som anterior pelo novo som em todas as palavras que o contivessem. E aqui é o Tolkien teórico, né, de fonologia, desse estudo da mudança dos sons, da fonética. Ele está basicamente falando uma coisa que a gente sabe de fato na mudança de línguas humanas reais, que essas alterações sonoras, elas são de fato sistemáticas. Elas de fato acontecem seguindo esse padrão de tipo, se muda um som relacionado, a tendência é mudar tudo. Fora algumas exceções que também tem uma lógica que é fonética, uma coisa que a gente sempre vê também, um negócio chamado Lei de Grimm, que afetou as línguas germânicas, né, que é o grupo do inglês, que a gente vê muitas palavras que começam com P, nas línguas como o português de origem latina e outras, que são, por exemplo, pé, peixe e por aí vai. Em inglês e outras línguas germânicas, elas começam com sons tipo F, que é como fish e foot em inglês. Então, essa é a mudança sistemática que o Tolkien está falando. Nessa evolução, quando muda uma coisa, muda que meio tudo ao longo do idioma, né? E aí ele continua então. Portanto. Ah, não, essa parte eu já li. Oh, meu Deus, cadê? Ah, que acontece? E vê, Elfwine, essas mudanças diferem pouco de mudanças semelhantes que acometem as falas de homens, como eu tinha falado agora há pouco, com o passar do tempo. E aí ele passa para a questão da memória. Tá, mas como é que com a memória dos elfos isso é possível, né? E para falar de memória, Elfwine, no que diz respeito aos elfos, pois não sei como é com os homens, isto que chamamos de coiria quenya, essa expressão muito bonita, coiria quenya é a fala viva. É a língua pela qual pensamos e imaginamos, pois está para o nosso pensamento como o corpo está para o nosso espírito, crescendo e mudando em conjunto em todos os dias de nosso ser. Então, esse coiria quenya, a gente vê que quenya, inclusive, o nome quenya quer dizer só fala, né? Quer dizer só língua. Ah, como é que chama a sua língua? Ah, chama a língua, né? Essa língua aqui para o pensamento é como o corpo é para o espírito, para a alma. E que caso um dos Eldas sobreviva talvez aos acasos de 50 mil dos seus anos, então a fala de sua infância estará apartada da fala do seu presente, como talvez o falar de uma cidade ou reino de homens esteja apartado nos dias de sua majestade do idioma daqueles que o fundaram outrora. Então, 50 mil anos para um elfo de mudança linguística, vai. É a diferença entre a língua da fundação de Roma, em 750 a.C., da época do Augusto, talvez, do primeiro imperador romano, pode ser isso. Nesse último ponto, também são nossas gentes parecidas, diz o Pengolod. Por maior que seja a destreza dos Quendi em moldar as coisas à sua vontade e deleite, e superar os acasos de Ea, ainda assim eles não são como os Valar. E perto do poder do mundo e do seu fado, são débeis e diminutos. Portanto, também para eles, rupturas são rupturas, e amigos e parentes distantes permanecem distantes. E no entanto, Elfwine, há muito tempo a forma do mundo foi mudada. Então, lembrando, a mudança da forma do mundo é justamente a catástrofe que acontece no fim da Segunda Era, com a destruição de Númenor e com o fim da Terra plana, entre aspas, do Tolkien, embora o Tolkien tenha também pensado em mudar de ideia sobre isso. Então, essa é a ruptura do mundo. E nós, que ora habitamos no antigo Oeste, estamos removidos dos círculos do mundo. E na memória reside a maior parte de nosso ser. De modo que ora preservamos mais do que criamos. Portanto, embora mesmo em Aman, além dos círculos de Earda, mas ainda assim em Ea, né? Então fora dos círculos da Terra, mas ainda assim dentro do universo. Então interessante isso, é uma coisa que eu sempre me perguntei. Aqui o Tolkien dá a entender então que Aman, Valinor, Tolerance, eles não foram para outra dimensão. Eles estão em outro espaço, talvez um espaço multidimensional, sei lá, dentro do universo e não fora dele. Então dentro. Ainda assim, a mudança continua sempre até o fim, fim com M maiúsculo, né, o fim do mundo mesmo. Seja ela amorosa, a ponto de não ser percebida, exceto após eras de tempo. Apesar disso, aqui, afinal, em Herécia, nossos idiomas são constantes. E aqui, sobre um vasto mar de anos, falamos agora ainda, com pouca diferença, como falávamos, e também falavam os que pereceram nas guerras de Beleriand, quando o sol era jovem. Ou seja, as línguas élficas ali ainda são parecidas com o que era muito parecidas, quase idênticas ao que se falava no final da Primeira Era, quando Beleriand foi destruída. E aí um finalzinho muito bonito em élfico, uma frase que eu não lembrava, e que é fácil de interpretar assim mesmo para quem não fala pelo contexto, que a frase é a seguinte: Sin cinquente quendil goldo elendilena. Quendil goldo é Pengolav em Quenya. Pengolav é um nome em Sindarin, né? Quendil goldo quer dizer simplesmente o Noldo, né? O membro do grupo dos Noldor que fala, que talvez ensina. Então, cinquente, assim falou Quendil goldo, Pengolav, assim falou Pengolav. Elendilena tá aqui com uma terminação no nome Elendil, porque Elendil, amigo dos elfos, é a forma em Quenya de Elfwine, que também quer dizer amigo dos elfos em anglo-saxão. Assim termina ele. Então, assim falou Pengolav a Elfwine. Cinquente quendil goldo Elendilena. Muito, muito bonitinho esse final. E é isso. Acho que para essa época do ano ainda teremos, né, coisas para ano novo, que parece um pouco mais de ano novo, mas toda essa época do ano de transição aí, de fins e começos, de fazer a gente pensar sobre a estrutura do tempo, acho que esse texto tem muito, muito a ver, mostrando que o abismo entre elfos e homens não é tão grande assim. Inclusive, como mostrou o volume 10, como mostrou o Afrabe. Muito, muito legal, muito, muito bonito. E melancólico também, mas espero que vocês tenham gostado, aproveitado. Terminamos a série, pessoal. Ainda não sei. Temos aí os 12 volumes. Encerrado. É tetra, como gritaria Galvão Bueno com o Pelé do lado. Não sei ainda qual será o próximo episódio, mas tem muito. O problema é excesso de opção e não falta. Mas continuaremos por aqui. Obrigado pela atenção, pela paciência. Grande abraço, como sempre. Namari. Adeus, pessoal.